Controle 3217. Então, 3217, decolou já 3, encontrou na frequência 1209. 1208. 1208, desce na via para 2017. Desce via para 2017, Já cadê a confirmação, controlado? Controle, Salvador, 3217. 217, 360, Rodel. Ato, reporte ao estacionamento com excelência. Terminado, vai chamar agora Aracaju no 30, decimal 1, Umba 83. Aracaju 3, 3, 3, 1, 9, 0, segue 30, nível pouso, pista 1, 0, vento 1, 9, 0, grau 0, 9, 9. Então, 3190, copiou a torre? Copiado, autorizado o pouso, baixado travado. 3190, como recebe agora? Muito bem, então 3190. Tá bom. Atuaria 223, visual contrato por nacional? Afirma, ativo. Faz o meio autorizado a alinhar e manter pista 10. Nosso tráfico ali mantém 10, 2231. Confirma a aeronave ao voo 1925. 103567, vamos verificar aqui, não tendo ainda o seu plano, aguarde. Está terminado, chama agora Aracaju no 203. Aracaju no 203, serviço está terminado. Tá. Ah, 5720 contact tower, 1895. 1895, good. 6720. Lima control. Recebemos 100 pés sobre o terreno, confirma. Ground 022, span 10, permission Romeo flight level 390, clearance visible. Confirm. Portugal 022. Roger, Portugal 022, stand by, we do not have your complete information for your flight plan, stand by for ATC clearance. Stand by. 231, saída Momo, vigilância. Almo, vigilância. Para cumprir o perfil, mantém os até 3 mil ou está livre das restrições aí? Se tiver condições de ultrapassar o nível 100, que é a 15ª milha, está autorizado. Certo. Vai ingressar no Interlagos, agora na transferência, 500 pés, Lima Delta Lima. Gente, a autorização pode abandonar o banho do posto do Portão Joanes, que é o Lima Delta Lima, ele vai fazer pouso no Praia do Buraquinho. Pouso em Buraquinho, ok. Mantenha o litoral, vou transferir para a torre. Guarda na escuta. Mantenha o litoral, aguarda na transferência. Expect Puka departure with Alma, Alpha Romeo Uniform Transition 077. Okay. 022 ready to copy. 022 ready to copy. Clear to Lisboa, flight level 390 via Upper Zulu 10 to Natal, Upper November 873, flight plan route. Puka departure, Zipar transition. Takeoff from runway 10 left turn, departure frequency 120.8. Squawk 5051, read back. Lisboa, flight level 390, Upper Zulu 10, Upper November 873, via flight plan route, Puka departure, depart transition, departure from runway 10 with a left turn, frequency 120.8 and the squawk 5051. Read back correct, all ready for push and start. There's an attached sound. Voo local, informa o setor do voo. Jet 6720 no solo agora, os 1-1. Livra direita e chamando 2199. I'm sorry, sir, in English. On ground at 1-1, turn right, ground at 1-9. That's okay, man. On ground 1-9. Olho 120.8. Aciona 0121, coteja. Controle 120.8, 4 a bordo, altímetro 10 no 7. Para o acionamento, chame torre 18.9, 5 com voo. 0121. Delta Charlie, sem livre acionar, me chama quando pro táxi, confirma o tipo de aeronave, por gentileza. Confirme. E aqui Delta Charlie, prossiga. 118.95. 4-0. E aqui Delta Charlie, prossiga. Então, controle 120.8, aciona 0264, proteja. Afirmativo, autorizado 4-0-2-7, da Coral, decolando a 10. 1208 é o controle de saída, 0264 no transponder, é o trip 541. Protejamento correto, chama para pushback, acionamento. 6720, táxi via Juliette, portão meia dúzia. 6720, vai reto. Roger, 6720, táxi via Juliette, 86. Juliette, 86, vai reto, 6720. We have your flight plan ready to copy. Go ahead, 1077. Clear to Frankfurt, flight level 310 via Upper Whiskey 58 to Recife. Upper Romeo 5512 Ambit, Upper November 857, flight plan route. Puka departure, Alpha Romeo Uniform transition. Takeoff from runway 10 left turn, departure frequency 120.8, squawk 5046, read back. On the 077, this is made Frankfurt via start Alpha Romeo from transition, 7310, Upper Romeo 58. To receive and the Upper Romeo 551 to Ambit, November 657. Runway 1045, pass the left turn. Just previously, 1-0-9, then squawk 5046, confirm. After Ambit, Upper November 857. The Upper November 857, 0077, and the squawk, confirm the squawk 5046. Firm 5046, read back correct, call ready for push and start. Call it push and start from the 0077, thank you very much. 215, Xan contou na frequência 1208. Salvador, é o Papa Tango, Yankee, Delta Charlie. Boa tarde. Boa tarde, Yankee, Delta Charlie, forte, confirma. Vai pro corredor forte, confirma. Vem aqui, olha só. Madre de Deus, cliente chama 20 milhas fora, Yankee, Delta Charlie. Charlie 510 na escuta. Torre Salvador, Lima Delta Lima na final, para pouso completo e buraquinho. Lima Delta Lima, sempre. Obrigado mais uma vez, senhora. Bom dia. Meio 01, Destra 2, mil pés, uma via bom, FI, 1017. Via bom, 2, 1, 2, completa o ILS, chama a torre agora, 118.95. 118.95, agora o 612, uma boa. Boa. 6210 autorizado, LS, reporta estabilizado. 6210 vai reportar estabilizado, LS. Oi, Salvador, uma boa tarde. Gol no 6112. Baixada e travado visual, qual 10? Gol no 6112, continua aproximação. Tem livre pouso na cabeceira 10, vento 190 graus, 079, QNH 10017. 10017, livre pouso na 10, gol no 6112. Paulo Salvador, boa tarde, gol 1856, Tem da Sierra, autorização para a Recife. Boa tarde, Rádio Noite 56, autorizado Recife, nível 390, via Peruísque 58, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 120, decimal 8, acione 5062, coteja. 856 autorizado Recife 390, Pelapa 58, Puca, Aracaju, decola da 10 com curva esquerda, controle 208, transporte 5062. Cotejamento correto, chama para pushback, sinalamento. Camarada, obrigado. De 3507, autorizado Brasília, nível 340, via Resolu 17, saída Arbor, transição Elefa. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5064, coteja. Cotejamento correto, chama para pushback, sonamento. Chamada push and start. Chamada push and start, ready for push and start. Clear for push and start, call ready for taxi. Clear for push and start, call for taxi, push and start. Prossiga. Autorizado com fins, nível 360, via Resolu 16. Saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5042, coteja. Cotejamento correto, chama para pushback, sinalamento. Voo no 612 no solo, aos 21, livre à direita, semissola, frequência 129, decimal 9. Liberando a nossa direita, solo 29, voo no 612. Sané 62, 10, estabilizando na sinal do EDS. Meia 210, chama a posição de 1895. 29. Salvador, boa tarde, Oxané 6210. Oxané 6210, continua em aproximação, reporte bastante trabalho. Reportará bastante trabalho. Reportando 6 elétrico, não me remodei. Meia 210, tráfego avistado, segue 30, livre pouso, pistão 0 vento 180 graus, 08 mais. Querem Comandante, o Pato Salido 2231, no quase está na posição WhatsApp. Seria possível coordenar pro direto de Barreiras para nossa aeronave? Chama direto agora o Centro Recife para coordenação 288, alterno 260, 2231. 1288, alterna 1260, por Pato Salido 2231. Guarda aeronave, mantenha a posição, guarda aeronave vai sair no táxi. Ok, vamos manter a posição, boa no meio, no grande. Chama no retorno 20 milhas fora. Posição Aracaju, aguarde cópia. 6210 no solo 25, livre 3 na missão, ela frequência 1219. Direito 1219, 6210. 195, have a good flight. Taxi India Alpha at holding point 18.905. Fala Salvador, boa tarde, Sonar 62, Manzelo, está livrando aqui. Bruno 62, mantém a posição antes do pátio principal. Boa tarde, 6210, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Livre via Alfa, reporte antes da Juliette, 6210. 206, pronto para cópia. Azul 4206, autorizado Recife, nível 370, via Peruísque 58, saída PUC, transição Aracaju. Decola da 10 curva esquerda, controle 120 decimal 8, aciona 5067, coteja. Trip 5405. 4206, cotejamento corrente, chama para pushback acionamento. 5415, autorizado, chama para o táxi. Sané 6210 na alta, aproxima-se da Juliette. 210, táxi via Juliette, portão 10. Táxi via Juliette, portão 10, Sané 6210. Mais uma aeronave já finalizando o pushback. Vai aguardar a mesa passar no táxi mais 2 a 3 minutos estimado. Conf para 2000 pés com 1017. Portugal 022, QNH 1010. Portugal 022, just line up and take off, wind 180 degrees, 0999, QNH 1017. Clear for takeoff 102, QNH 1017, Portugal 022.